qualquer, jogou pelada descalço, cresceu e formou sem ter fé. Mas nele havia algo estranho, lembrava ter vivido outra vez em outros mundos distantes, e assim acreditando se fez. E acreditando em si mesmo, tornou-se o mais sábio entre os seus. E o povo pedindo milagres, chamava esse homem de Deus. Ah, quantas as luzes do arredor, quantos segredos terá, quantos segredos terá. E enquanto ele trabalhava na sua tarefa escolhida, a multidão se aglomerava, perguntando os segredos da vida. E ele falou simplesmente: destino é a gente que faz, quem faz o destino é a gente, na mente de quem for capaz. Vendo o povo confuso, que terrível cada vez mais lhe seguia, fugiu pra floresta sozinho, pra Deus perguntar pra onde ia. Ah, quantas as luzes do arredor, quantos segredos terá, quantos segredos terá. Mas foi sua própria voz que falou: seja feita a sua vontade, siga o seu próprio caminho, pra ser feliz de verdade. E aquela voz foi ouvida por sobre morros e vales, ante ao Messias de fato, que jamais quis ser adorado. Jamais quis ser adorado. Ah, quantas ilusões. Ah, quantas ilusões. Mas segredos terá, quantos segredos terá. Boa tarde, eu, profeta, estou aqui, estamos aqui de novo para mais uma rádio invasão. Eu resolvi primeiro fazer o começo desse programa para diferenciar um pouco o estilo mesopáutico da nossa matéria rígida. E o professor agora vai continuar. Isso aí, profeta, boa tarde. Estamos aí quarta-feira, 14 de setembro. Estamos de volta, né, profeta? Exato. Sexta-feira passada, nós estivemos aqui comunicando aos nossos ouvintes a problemática da dominação do nosso planeta, da nossa Exato. Vida e da nossa alma. E hoje a gente vai... E o que nós falamos no programa passado, nós vamos incomodar, né? Ah, então, temos que incomodar, né? Certeza. Não sei a quem, não sei a quem, mas que incomodemos. Esse é o objetivo. E daí hoje a gente vai tratar aqui um pouco, profeta, de quem foi esse homem que até hoje, 2000 anos depois de ter vivido, ainda vive na mente de muitos, cara, que pautam sua vida através dele. Esse homem que em cima de seu nome erguem-se igrejas e mais igrejas. Vamos tentar desvendar um pouquinho aqui, um pouquinho da fala e do Espírito de Jesus Cristo e depois o que os homens fizeram com ele, profeta. É verdade. É muito, muito importante entrar nesse aspecto. Jesus Cristo, que nasceu há mais ou menos uns 2005 anos, 6 ou 7. Sabia que ele nasceu no ano zero, não, profeta? Isso daí foi um erro de um erro de cálculo. É, foi um erro de cálculo ali que realizaram na Idade Média de um daqueles sacerdotes lá dos monastérios, né? E errou. Hoje os historiadores modernos acreditam que ele tenha nascido por volta do ano 4. Mas enfim, isso de pouca importância. O que importa é o legado que ele deixou aqui pra gente, né? Será que ele veio de outro planeta, cara? Será que ele veio nos avisar das catástrofes humanas e o que o homem faz é exatamente ao contrário dos seus ensinos? Será que essas forças vieram antes dele? Bom, quem foi Jesus Cristo, profeta? Você que viveu durante aquele tempo, né? O profeta já tem milhares de anos aí. Quem foi Jesus Cristo, profeta? Jesus Cristo foi um homem muito generoso, um homem que sabia caminhar a cada passo com muita inteligência, mas às vezes tinha surpresas, né? Surpresas catastróficas na sua trajetória humanística e em todo o cristianismo. Foi um homem bom, um homem generoso, mas às vezes você ser muito bom, você acaba não trazendo muitas coisas novas, né? Aquela mesmice, de tudo bonitinho. É isso que foi Jesus. Não, eu acho que Jesus trouxe muitas coisas novas, nascido ali, né? Ali na religião da Palestina, né? Onde o Império Romano na época era quase a fronteira ali do Império Romano, eles mantinham aquela região ali como uma salvaguarda aos povos do Oriente, né? Os persas. Era uma região um pouco instável, né? Onde os judeus comandavam, os sacerdotes judeus, né? Mas vamos começar do começo. Jesus Cristo nasceu da Maria, cara. Nessa região turbulenta aí,

apesar de ter vindo antes na história, né? Mas vamos lá. Tem tudo a ver, né? E Jesus Cristo estava lá, né? Onde a gente estava mesmo? Carpinteiro. Você estava falando que carpinteiro, que era inteligência, perspicácia. É sob o jugo do Império Romano, um império de guerra. Nessa, uma questão interessante foi colocada lá e também demonstra essa perspicácia de Jesus Cristo quando já os sacerdotes meio cabreiro com eles, com ele, né? Foi tentaram pegar ele pela boca. Como retratado em Mateus, versículo 15. Os fariseus saíram e fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. Então mandaram alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes, dizendo a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês querem me pegar em contradição? Tragam a moeda do imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou: De quem são o nome e a cara gravados nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus em paz e foram embora. Aí entra a questão da perspicácia. Dai a César o que é de César. Porque é uma questão complicada, né, profeta? A gente paga nossos impostos para quê? Olha só que interessante talvez a condição hoje do maior império do mundo, dos Estados Unidos, onde muita gente é católica lá, pagam seus impostos para movimentar uma máquina de guerra que não tem escrúpulos, destroem o que vem pela frente em busca do dinheiro, cara. E aí está a perspicácia de Jesus em um dos seus momentos célebres. Tentaram pregar uma peça e é lógico, a pureza e a cristalinidade na alma dele não deixou, né? E, bom, ele estava lá, né, batalhando com palavras fortes contra todo esse império de malevolências. Um homem, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, um cara muito excepcional, um ilustre. Jesus Cristo, acho que foi um dos mais ilustres homens que viveram nesse planeta. E aí, não muito depois desse episódio, parece que surge. Que começaram a. Né, já estava na mira ali dos poderosos e levaram o cara. Que queria a crucificação dele de qualquer jeito, né? Pois é. Queria uma crucificação e ele, como suportava as coisas mais descabíveis, não podia não topar, né? Eu acho que todos conhecem, né, aquela raiva que a gente tem por Judas, o traidor. É verdade. Estavam à procura dele e foi Judas, um dos seus apóstolos, que o denunciou e o entregou para os soldados. Hoje Judas carrega esse fardo da traição. Não existe algo mais odioso do que o traidor. Nas favelas, o X9 é degolado no mesmo instante que perceberem a sua traição. A mulher deixa o marido quando esse o trai. Muitas mortes são causadas por causa da traição. E todos os anos a gente coloca fogo em Judas. que você acha da traição, profeta? Acho a traição coisa de outro mundo. Traição é uma coisa sem descrição alguma. É uma coisa que vem dos tempos passados, onde você não se contentava com o que tinha e tentava coisa melhor de maneira ilegal. É, trair um amigo. O duro problema, a gente vive assim, né, sob uma ordem enorme, assim, do Estado, dos poderes, cara, que é completamente massacrante. Quando você tenta sair um pouquinho dessa ordem, faz um desvio e tal, você já é caçado. Daí fica ali, ó, você é amigo do cara caçado. Você entrega ou não entrega? Você vai batalhar com ele até a morte, porque geralmente é o caminho mesmo, ou vai se livrar? É um fardo duro, profeta. É uma decisão muito difícil. É uma decisão difícil. Me lembra quando Marighella, batalhando aqui contra a ditadura no Brasil, né? Ele era procurado. Sabe como foi pego Marighella, profeta? Como? As forças da ditadura prenderam dois padres ali que tinha contato com ele, sabe? Dois padres que estavam ali na batalha. Os torturaram. Torturaram esses dois padres até eles abrirem a boca, marcarem um falso encontro com Marighella e covardemente perfuraram ele de bala numa rua em São Paulo. Um desses padres se suicidou posteriormente, não aguentando carregar esse fardo. Nunca foram, acho que, julgados pelo senso comum, que também não é fácil, no pau de arara, você negar frente a toda essa brutalidade. Agora você imagina na política, onde nenhum de lá presta. Agora, mas eu vou levantar uma outra questão, profeta. Depois de falar da traição e tudo mais, uma questão que foi levantada aí durante os tempos. Judas tinha, talvez, foi um dos homens que melhor entendeu Jesus. Já que Deus é onisciente, Jesus mesmo sabia que Judas ia denunciá-lo e traí-lo. Já não estava tudo nos planos de Deus? Deus antecipa as coisas de uma maneira incrível, né? Então não foi Judas apenas uma marionete De Deus? Quem é você? Quem é você? Vamos responder. Eu sou Judas. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, um mártir da de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, das alturas fazem escrituras. Pô, sacanagem com Judas, hein, profeta? Olha, eu lembrei de uma coisa, viu? Essa coisa de dizer que da cruz, né? Da sagrada cruz. Me lembra, nesses dias de hoje, quando comemora-se a paixão de Cristo, né? Aquele filme e tal. E a mídia fatura com isso, né? Colocando, né, todo santo dia, nesse mesmo dia, Jesus Cristo sendo crucificado. Agora, é legal? É bonito? Tá faturando em pró dessa mediocridade? As igrejas estão ricas, profeta. Estão poderosas. Novamente. É mesmo. É isso aí. Hoje as igrejas, muitas igrejas aí, estão juntando muito dinheiro com seus fiéis, estão dominando a mídia. Estão... A mídia é uma marionete, né? Também. É. E todos nós, através delas. A mídia marionete da igreja, e nós somos marionetes da mídia e da igreja. Pois é, Jesus Cristo nesse momento tava ali numa situação, se ficar o bicho pega, se correu, é, o bicho já tava, corre, já, né? Já não tinha mais como correr, já tava na mão ali dos soldados romanos quando foi levado para Pôncio Pilatos, o governador ali dessa pequena província do Império Romano. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Naquela ocasião havia um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou esse Jesus que é chamado de o Messias? Pilatos sabia muito bem que haviam entregado Jesus porque tinha inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou um recado que dizia: afasta-se desse homem inocente, porque esta noite, num sonho, sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir a Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, respondeu eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de o Messias? Crucifique, responderam todos. Pilatos tornou a perguntar: mas que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifique! Quando Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo podia se revoltar, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás para eles. Entramos então. A população aceitou, né? População. Sabe quem era Barrabás? Barrabás era outro revoltoso ali. Muitas vezes hoje, hoje ele é colocado como um bandido, sanguinário, ladrão, assassino. Mas ele fazia parte de um grupo de revolta contra o Império Romano. E sim, eles pegavam as tropas romanas nas estradas e os matavam como parte dessa revolta ao Império. É, enquanto Jesus estava pela palavra, Barrabás estava pelas armas. Agora eu vou bolar uma polêmica aqui. Eu posso bolar uma polêmica? Faz favor, profeta. Impressionante, né? A gente fala da ditadura, fala da mediocridade, né? Da sanguinária ditadura, mas o que fez mesmo que Jesus fosse crucificado foi a democracia. A democracia é perigosíssima, profeta. A democracia é a voz da maioria e a maioria é estúpida. Com certeza. Raul Seixas ainda tentou convencer Cristo a sair dessa enrascada. Te emenda, já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça. Pois eles vão à feira exibir tua cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, a menina aí. Meu nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo. Vocês precisam acreditar em mim. Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo. E conheço a história do princípio ao fim. Thank you.